973, foi direto do Ana Dessa para 2000 Pais, Kinecalva 012, parte no localizador. Afirmativo, 2000 Pais, Kinecalva 012, direto do Ana, reporte no localizador. Táxi, ajuste no 0 no 2, chame para ingresso no 7. Chamar para ingresso. Até o quilo transfere 118.95. Estimativo para decolagem com a torre. Utilizado ingresso no 7, chame a linha de pronto. Confirme POB ou até o quilo? Reporte a linha de pronto. Está confirmando a sequência de controle? Uno no 98. Tá, bom, no 98. Já decolar, Oscar, até o quilo, 080 graus, meia dúzia nós. Tem livre decolagem, Oscar, até o quilo, 060-10 nós. Pó Oscar Hotel Kilo, recebe a torre. 070 com 79, decolagem autorizada no 7. Oscar Hotel Kilo, decolou ao Zuno 3, frequência do controle 119, decimal 8. Apenas para informar, eu recebi suas duas primeiras transmissões, ok? E paguei a decolagem, mas eu acho que o senhor não copiou. Paciente, o rádio deu uma baixada aqui, grato, senhor. É, controle 1198, Oscar Hotel Kilo. Próximo. Salvador Papatango, Oscar Hotel Kilo, saída da El. Oscar Hotel Kilo, informa que não recebo responde, nem modo alfa, nem tarde, check equipamento. Oscar Hotel Kilo mudou o equipamento agora, confirma que recebe. Oscar Hotel Kilo, agora recebe o contato no radar, recebe 6 do Salvador, vamos com 220, foi direto em Lisa. 220, Oscar Hotel Kilo, se possível já coordenar para mim, pro direto de Arus, transporte enfermo, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo está presente, está autorizado direto mesmo. Autorizado de Elza, Foguinha Gol no 995, autorizado chegada a Bonf. Desça para 4000 pés, Kenia Gama 092. E o 5973, complexo final, chame torre 1895. Manda aí, tá permanecendo na Alfa, sem interferir na pista, é isso? Positivo, na taxi Alfa, próximo à interseção Golf, dentro de 3, 4 minutos, no máximo, estamos retornando, senhor. Tio Antigo, aqui é a aeronave da Rio para pouso. E caso ela precise utilizar a pista toda, eu vou autorizar o backtrack, mas não interfere com o seu tráfego não, pode realizar o seu check. Ok, sim. Do 5973, vento 040 graus, com 62 nós, pouso autorizado, pista no zero, cheque o trem. Machado travado. Gente, livre de pouso. Afirmativo, 070 graus, 089, pouso autorizado. E obrigado. Tarubi. E o 5973 no solo aos 23, confirme se tem condições de liberar na Fox. Livrando na Fox, o Rio 5973. Tem livre táxi, Alfa e Kilo Pátio 3. Alfa, Kilo Pátio 3, o Rio 5973, grato. 050. 050 na. 3597, autoridade de chegada Golf, desça para o nível 060. Salvador, é o Michael Tel Yang, informa o término do cheque, retornando pela Alfa para o Mate 3, posição meia dúzia, conforme coordenado para Israel. Afirmativo, está livre o táxi, reboque terminar, informa. Tel Yang informará o término. Oscar Hotel Kilo, está no centro Recife, 1251, ao término, 1339. Gol no 995, desça para 2000 pés, QNH 0112, autorizado para a LS, parte estabilizada. Bahia, voo no 715, autorizado chegada a bom, desça para o nível de voo 050.